Salvador, boa, tá 3, 2, vem 3. sabe que eu não posso. Né? 08. Uma boa tarde, tá? 3193. Controle Salvador, boa tarde, está 3193. Boa tarde, o Batista Zero tem falado da 1-0, Curtida Paral. Salvador, Oxer 61, no 42, bom dia. Zero, Puka. 8, missionário, minha empresa, nós. Boa tarde. Boa tarde, Estanear 6305, Gordão, Salvador, Estanear 6305. Autorizado, Estanear 6305. controle 1967, eu colou, preciso andar E1. Tá, é o voo 1967.